Julião ia casar com sua noiva Lio, e São Pedro, pra agradar, preparou uma festa boa. Mandou logo um telegrama convidando os bichos machos que levasse todas as damas, que existisse cabo baixo, pois tinha uma bela mesa e um piano no salão, indo um baile por surpresa no banquete do Leão. Os bichos todos avisados estavam esperando o dia, tudo estava preparado para entrar firme no dia. E no tarde amargado, os bichos tomaram banho, foram pro céu alinhado, tudo em ordem por tamanho. O mosquito entrou na sala, com um charuto na boca, percevejo de bengala, e a barata entrou de toga. Zunindo qual uma seta, veio o pinguim do polo, e o peixe de bicicleta, com tamanduá no colo. O siri chegou atrasado no bico do passarinho, pois muito tinha custado pra botar seu colarinho. E o gato foi de luva para assistir o casório, jacaré de guarda-chuva e a cobra de suspensório. O porco de terno branco com um sapato sem sola, e o tigre de tamanco, de casaque e de cartola. E lá tinha a borboleta, veio o viado galeso, e o bobo de luneta montado num carroceiro. O macaco com a macaca, com o rojo pelo focinho, que tava engraçada a vaca, de porta feio e curtinho. Vou abreviar o discurso, pra não dizer tantos nomes. Lá foi a mulher do urso, de cabeleira lá homem. Quando o leão foi entrando, São Pedro muito se riu, e pros bichos foi gritando, caiu, primeiro de abril.